Lily, porquê que lês esse tipo de jornais? Só dizem mentiras. Ana Montana é fabulosa. Às vezes dizem umas verdades. Não me deixaste acabar. É pena que ela seja um rapaz. Só podem estar a brincar. Eu não acredito que não me tenhas dito. Tu dormiste na minha casa. Emprestei-te sutiãs há pouco tempo. É, eu fico bem de bigode. Pois é, eu ia sair comigo. Eu também. Bizarro! Oh. Deixa-me adivinhar. Outro artigo sobre o Jake Ryan, não é? Diz que o filme está feito e que ele está de volta para a estreia. E depois? Eu não preciso de um tipo que me beija e sabe que se vai embora por 6 meses para fazer um filme. O Jake podia cair do céu de fato completo que eu não me ia importar nada. Miley? Estou a falar a sério. Ele podia aparecer e dar-me uma dúzia de rosas que não fazia diferença. Zero, zicles, el, zippo! E se ele se ajoelhasse e pedisse que o aceitasses? Como se isso alguma vez fosse acontecer? Desculpa ser só uma rosa, mas os chocolates estão a chegar. Não são só chocolates! Chocolates do céu! Jake, eu não sei o que dizer. Bom, acho que vou mostrar aquilo que sinto. Ai! Outra prenda do menino Jake. Que surpresa! Eu concordo, Miley. Ou namoras com este Jake, ou diz-lhe para me arranjar um ginásio, porque eu já estou cheinho até cá acima. Só tenho uma coisa para te dizer. Confiança. Eu tenho duas palavras para ti. Mini geleias. Sinto-me tão fraco. Olha só quem estava à entrada. Quase que o ouves dizer: Miley, perdoa-me. Dá-me outra oportunidade. Oh, eu já te dou outra oportunidade. Não, esses chocolates não. Usando-se o farelo, ninguém come isso. O meu pai come. Chama-lhe a vassoura da natureza. Bolos de amendoim. Vá lá. Malta, este anormal magoou-me e não me vai reconquistar com bolinhos de amendoim. Muito bem, tens razão, querida. Eu vou livrar-me disto tudo. E vou começar por grelhar estas belas costeletas. Ah, pois vou. Mal passado, pode ser? Claro que pode. Vá lá, Miley, este tipo fez tudo o que uma miúda deseja. O que mais pode ele fazer? Sim, Miley, que mais posso eu fazer? Tu nunca vais parar, pois não? Miley, deitaste coisas na minha cabeça, gritaste comigo. Mas uma coisa que ainda não fizeste foi dizer que não gostas de mim. Diz-me isso e eu vou-me embora. Não! Não podes! Ele é tão sei que te dei um beijo e que te deixei. E desculpa. Mas em nenhum momento deixei de pensar em ti. Oh, ele nunca parou. E agora? Quer dizer... Vá lá. Eu vou ajudar nos bifes. Ótima ideia. Anda, Jaquezinho. Está bem. Eu também não parei de pensar em ti. Então vais dar-me outra hipótese? Que tal sairmos esta noite? Um pequeno problema. Hoje é a estreia do meu filme. Oh, não faz mal. Preferia uma coisa mais íntima, mas... Não. Bem, sabes, é que eu... Tu já vais com alguém, não é verdade? Oh, não é nada. A sério. Está bem? É com a atriz do filme. Nós só temos de fingir que andamos para a imprensa, sabes? Um beijo ou dois, mas não quer dizer nada. Tudo aquilo que dizes não quer dizer nada. Malta, este anormal magoou-me e não me vai reconquistar com bolinhos. Vais ser um anormal com dores de cabeça. Eu não tenho... Ah? Oh, não. Oh, sim. Eu estou em brasa. Ah, pois estás. Dás-me uma garrafa d'água? Ah, pois estás. Adote. Quer dizer, sim, dou. Oh, desculpa, o Rico triplicou o preço, são 3 dólares. Mas isto é tudo o que eu tenho e, tal como disse, estou tão, tão em brasa. Não saias daqui. Muito bem. Já tomei conta de mim. Agora tu. Tu podes ficar com o desconto de empregado. Despedido! Que conversa é essa, Rico? Bom trabalho, Natasha. Compra uma coisa gira, boneca. Não! Não, espera! Anda cá! Eu posso esquecer isto tudo e começar de novo. Tu aldrabaste-me! Eu? Tu é que andas a aldrabar as pessoas? 3 dólares por uma garrafa d'água? Isso é roubo! É assim que funciona! Queres dar as coisas de borla? Abre a tua loja! Podes chamar-lhe IF! Internacionalmente Falhado! Bem, talvez o faça, mas olha, vou chamar-lhe internacionalmente reconhecido pelo preço da água e das batatas e de outras gemas. Irpadbeck! Yeah, sim, decora o nome e treme, Rico! Irpadbeck! Eu sou o Brian Winters e as estrelas vêm ver a estreia de Gladiadores Adolescentes e a Espada de Fogo. E cá estão os gladiadores, Jake Ryan e Marisa Hutch, que vêm falar comigo, Brian Winters. Então, Jake, eu não sei o que é melhor, o que se diz sobre o filme ou o que se diz sobre vocês os dois. Obrigado, Brian. Nós estamos muito entusiasmados com este filme. Não estamos, querida? Estamos, pois, Jake. Estamos, pois, Jake. Olhem para ela, toda agarradinha a ele como uma... lapa. Lapa podre! Lapa podre! Toda agarradinha a ele como uma... Por acaso é. Como é que vocês conseguem continuar a comer isso? É a carne do Jake! A carne que arrancou do meu coração. Ah, é? Por isso é que é tão terra. Pai! Desculpa, querida, mas... Tu estás melhor sem eu. Se a escolheu a ela e não a ti, está na cara que não tenho gosto nenhum. Exceto na carne. Esta costeleta é fantástica. Olhem para ele, aos beijinhos com a Marisa. É só fingir, não quer dizer nada. Sim, pois. Eu estive no teu programa, amigo. Não és assim tão bom ator. Bom, Jake, diz-me, quando é que sentiram que estavam apaixonados? Bem, eu sei que parece piroso, mas foi assim que olhei para os olhos da Miley. Da Miley? Desculpa, eu queria dizer... Marisa. O que é que ele disse? Será que ele acabou de dizer... Shhh! Iau! As miúdas odeiam troca de nomes, acredita, já passei por isso. Mas, todos cometemos erros, não é, Jack? Yeah. E eu agora estou a meio de um enorme erro. A Marissa é uma boa amiga. Mas a verdade é que... estou apaixonado por uma rapariga chamada Miley Stewart. Mas decapo tudo. É a diferença entre os filmes e a vida real. Na vida real, nem sempre temos um final feliz. Estou apaixonado por uma rapariga chamada Miley Stewart. Estou apaixonado por uma rapariga chamada Miley Stewart. Estou apaixonado por uma rapariga chamada Miley Stewart. Miley, ainda estragas isso? Quero lá saber. Olá, gladiador. Miley? Quem disse que a vida real não tem finais felizes? Isto é tão fixe! Estou habituada à Ana ser famosa, mas agora a Miley também é. A tua vida vai mudar imenso, acredita? Não vai, não. Para além de ter o melhor namorado de sempre, a vida da Miley vai ficar exatamente na mesma. Olá, olá! Ashley, estás perdida? Tu és tão gira! Eu sempre adorei isso em ti, sabes? Espera, repete lá. Para, miúda! És uma delícia! Nós vamos ser ótimas amigas. Lily, adoro o que fizeste ao cabelo. Estou de gorro. Olá, olá! Mas o que é que tu estás aqui a fazer? Não tinhas dito que ias ao centro comercial? E tu disseste que ias à manicure. Sim, e vou com a minha melhor amiga. Ah, queres dizer a minha melhor amiga? Todas as coisas que precisa a preços razoáveis. Eu tenho... Eu até vendo balões biológicos e muffins de farelo. Vá lá, pessoal, são produtos biológicos. Então, Jackson, como é que vai isso? Eu não percebo. O rico rouba as pessoas, mas tem sempre clientes. Bem, talvez porque com o rico tens cachorros ao dobro do preço, não é? E aqui tens comida envenenada. Oh, a sério, Jackson, este molho... Isso é maionese. Ah, pois. Ok, sim, a minha barraca talvez não tenha frigoríficos e a comida nem sempre é comestível e talvez tenhamos um problema com insetos. Mas a barraca tem personalidade. E como eu, está aqui para ficar. Oh! Deixa eu arranjo isto. Achas bem? Tens montes de queijo por cima da carne caseira da minha mãe? Deixa-me viver com a culpa. Eu devia levar isto à esquadra para os outros polícias. Mas agora está a carne com o queijo. Não está correto. Oh, o detetive Schwartz vai ficar completamente passado. Meu, eu não te quero dizer como deves gerir o negócio, mas isto só funciona para pessoas muito baixinhas. Agora não, Todd. É, o que é isto? Bem, era a carne caseira da minha mãe. Com cobertura de queijo... Tal é? Eu sou o tipo que tinha o queijo. Eu sou o tipo que tinha a carne. Caiu tudo no passeio. Meu resultou em cheio. Carne de queijo. É o quê? É o quê? Carne de queijo. É o quê? É o quê? Mozzarella, queijo suíço e carne de porco. Basta provar um pouco e ficas como louco. Carne de queijo. É o quê? É o quê? E é todo muito, muito, muito fresco. Uma empresa Stuart Yoken falta a patente. Carne de queijo. Nunca ouvi nada mais parvo. Talvez, mas é delicioso. Prova. Não gostaste? É delicioso. E não é meu. Ainda. Está Estás a ver ali aquelas estrelas em linha? É a constelação de Orion. E aquela mesmo à direita da constelação é a minha preferida. Chama-se Miley. Cala-te! Não é nada! Agora é. Tens aqui um certificado para provar. Deste-me o nome a uma estrela? Era isso ou meio quilómetro da nova autoestrada. Miley, eu nunca me senti tão próximo de ninguém e não quero que haja segredos entre nós. Por isso, vou dizer-te uma coisa pela primeira vez que nunca disse a ninguém. Por favor, que não sejam pelos nas costas. Por favor, que não sejam pelos nas costas. O meu nome verdadeiro é Leslie. Leslie, sim, essa é boa. A sério, qual é o segredo? Esse é o segredo. E eu adoro esse nome. Eu tive um hamster que se chamava Leslie até eu descobrir que era um ele. Não faz mal, goza à vontade. Não, não, não, desculpa. Eu até estou sensibilizada por teres confiado em mim. E confio. E nem sei dizer como me sinto bem por não ter de te esconder uma parte da minha vida, porque eu sei que nunca me farias isso. É! Pois, é claro! Agora já sabemos tudo um sobre o outro. É! Pois, é claro! E não há segredos entre nós, não é? É, pois, é claro. Não gastaste muito dinheiro nessa estrela, pois não? Bem? Ai, então... Yup. Pai, não achas que a luz é muito melhor dentro de casa? Oh, não te preocupes comigo, querida. Eu estou a ver tudo o que preciso ver daqui. Oh, está bem. Agora vou ler a banda desenhada. Deve demorar para aí cerca de 2 segundos. Prontos? 1, 2. Boa noite, Jake. Boa noite, Sr. Robbie. Oh! Vá lá, querida. Não estejas zangada comigo. Eu dei-te 2 segundos. Não tenho a culpa que o rapaz tenha lábios lentos. Não é isso, pai. Ouve. Hoje o Jake foi completamente honesto comigo. E por causa do segredo da Hannah... Eu não pude ser honesta com ele. E quando me convidou para sair amanhã, eu tive de lhe mentir outra vez. Porque a Ana vai fazer aquela leitura na escola. Que tipo de relação vai ser se eu tiver de lhe mentir acerca de metade da minha vida? Bem, podes sempre dizer-lhe a verdade. O quê? Ou talvez não. Miley, eu sei que é uma decisão difícil, mas tu vais decidir corretamente. Não, não vou nada. Eu tenho 14, quase de certeza que vou fazer a geneira. Tu és o adulto, é suposto dizeres-me o que fazer. Que tipo de pai é que tu achas que eu seria se estivesse sempre a dar-te ordens? Do tipo normal? Acredita, tu não estás a ajudar. Bolas. Mesmo quando não digo nada, digo qualquer coisa errada. Bom, pelo menos cheiro do alpendre. E então, todos os animais da Ilha Honesta foram salvos. Tudo porque a Trudy, a tartaruga honesta, prometeu a todos nunca mais dizer outra mentira. Obrigada, Ana. Meninos. Obrigada, Montana! Alguém tem alguma pergunta sobre honestidade para a Montana? Podemos ler outra história, que tal? Frankie, o sapinho mentiroso. Cheio sapenico. Samantha? Ana, alguma vez mentiste? Ah, boa pergunta. Há mais perguntas? Sim, querido. Porquê é que não respondeste à pergunta da Samantha? Ouçam, às vezes a vida é complicada. E as pessoas vencem situações que são complicadas. Menina Montana, tenho a certeza que não está a sugerir aos alunos da segunda classe que mentir é correto. Não, não, não, não. É claro que não. É só que, às vezes, tem de ser. Ana Montana é uma mentirosa. Não, não, não, é claro que não. Ouçam, ouçam. É só que, sabem, bem, o super-homem não diz à Lois Lane que é o Clark Kent, mas não quer dizer que não a ame. O super-homem é mentiroso? Não, não, não, não, não, esqueçam, ele não existe. O super-homem não existe? Esqueçam, vá lá, está bem. Ouçam, quantos dos vossos pais é que vos disseram que vão ser presidentes? Estão a ver? Pensem nisso. Nem todos vocês vão ser presidentes. Aliás, provavelmente nenhum vai ser presidente. Bem, era só... foi só uma... eu vou... Quem quer CDs de graça? CDs de graça? Olá, Miley. Recebi a tua mensagem, o que foi? Jake, foste completamente honesto comigo e eu também tenho um segredo. E não sei como vais reagir. Oh, vá lá, não pode ser assim tão mal. Não és casada, pois não? Não, eu não sou casada. Nem a Ana Montana. O quê? Eu sou a Ana Montana.